Alô, pronto para cota. Brasília aprovado, nível de voo 360, via Peugeot 197, apino e após conforme a rota do plano. A subida será Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita, após a decolagem canseira 10, código transponder 5175, controle 119, decimal 35. 360, autorizado, Brasília, via rota do plano, Peugeot 197, via apino. Procurando da 10, com curva direita, Arbor, transição Elefa, 5175, no transponder 1935, controle saída, Sandra, 57, portão 04. Correto, já me dá o posicionamento. Gostará. Para o controle. Positivo, gol 1963, bom dia, livra 050 para o 360. Bom dia, só confirmar pelo 0963. Bom dia, voo 1759. Taxi Alfa, chame essa Juliette, 1759. Já chamando da Juliette, 1759. Alfa Salvador, voo 1093, descendo da boa, 3 horas, 1795. No 093, repita por gentileza o PLD. 1-0-5. Táxi autorizado via Pátio Índia Alfa. Ponto de espera, chame 2-18-95, ajustado 1-0-1-2. Autorizado após a passagem do Boeing da Gol via Pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 2-18-95, ajuste 1-0-1-2. Ajustado 2-12 após o Gol Pátio Índia Alfa, 2-95, ponto de espera, 6-2-1, ponto. Fala Salvador, essa cargo 6570, paciente da informação hotel. Nosso plano é para os 20, porém está praticamente pronto, se puder adiantar a gente agradece. Ok, ainda não tem o plano no sistema, assim que tiver o plano já paga a cópia e já libera o seu bootback, tá ok? O destino é Recife? Isso, Recife, 390 nível. Ok, prepare a Pucaracaju e assim que tiver o plano já libera, tá ok? Sem problemas, você escuta o 6570 da ASA, obrigado. 1752, mantém a posição do seu Juliette. Tá, mantém a posição do Juliette, 1759. 759, tá visual com o tráfego da Avianca à sua esquerda? Afirmativo. Após o mesmo ingresso, Juliette, portão 19. Após a Avianca, Juliette, portão 1759. Ele manteve pista 10. Gol 1865, decolado às 39, chama o controle 119-35. 1935, obrigado, bom dia. Alfa Yang Charlie, aeronave do reboque, está autorizado para seguir até o portão 09, pátio principal. Alfa Yang Charlie, autorizado para o portão 09, pátio principal, obrigado. Estimativa e informe término do reboque. Alfa Yang Charlie, formará. Informe o setor de sobrevoo. Ok, remetida temperatura, tá ok. 30 segundos para a cópia. Só mais alguns instantes para a cópia. 649, desce para. Desce até o 50050. Voo 10093 autorizado decolar, pista 10, vento 060 graus, 029. Decolar de Lama, 0109. Fala, tá com o gráfico Luiz, que pronto cópia. Oxané 6211, bom dia, autorizado Aliário Mateus, pista 10. Aliário Mateus, 10, 2. Controle 119, decimal 35. Luiz, que cotejamento correto, acionamento táxi de decolagem, agora 14895. Chance de voarmos Elefa 865. Autorizando Elefa 865. Obrigado. Sabatão do Bravo aqui, Luiz, que bom dia, reporte para acionar o táxi. Salvador, bom dia, voo 1093. 093, sobe 360, saída dela, 093. Ah, é, 0-9-3. Deixa-me o controle 119, decimal 36. Autoriza a curva de bridge, Oleira, para o voo na 093. Azul, alto, aqui. 093, autoriza a proa de bridge ou letra? Autorizado da EONA 093. Da EONA 093. Oxané 6211, autorizando decolagem, pista 10, vento 020 graus, 059. Autorizado a decolagem da pista 10, Oxané 6211, está com muito. Oxané 6211, decolado aos 4-5, chame o controle 119-35. 19-35-6211, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Oxané 6211. 6211, sobe 360, mantém saída da EL, 6211. 360, da EL, 6211. 35-362, 2010, 612, autorizado ERS. 2000, autorizado ERS. 32 após pelo, poderia voar direto externo? É, Negativo, mantém chegando. Chame no ponto de espera da 17. Pode 3, aguarde, Sideral 9970. Guardado. Dois, nove, completa final, torre 5, 1895. Gol no 865, chama Recife agora, 1260, terra 1288, 1865. 6088, obrigado, bom dia. Bom dia. Série do 2229, continue a aproximação, reporte marcador externo, transpouso baixado e travado, ajuste no 0 no 2. Vou reportar a baixada lá, 2220. Eu vou no 093. Aguarda bridge 093. Tá. Vou no 649, 3000 pés, 1012. 1012. Vou no 649, controle. 649. Desce pra 3000 pés, com ajuste no 012. 3000, 1012, vou no 649. Vou no 093, chama Recife, 251, na termo 3395. Bom, 1-3. Exato à direita, via Índia Alta, ponto de espera de 2895, ajuste 1-0, 1-2. Direita, Índia Alta, ponto de espera 2895, rodando em 5-0. Este é o segundo 4, táxi autorizado via Pátio e Índia, no ponto de espera de 2895, ajuste 1-0, 1-2, é o número 2 para a decolagem. Ajustado 2012, 3544. Chama 6211, autorizado o bridge. Oxalé 6211, voa bridge. Bom dia, TR-3517, quanto espera da 1017? TR-3517, após o ATR autorizado a LR manter pista no zero. Após o ATR, manter no 0-3517. 190, desce para 2000, ajuste no 0 no 2, autorizado LR. 190, descendo para 2000, livre LR, voo no 649. Bom dia, 3532, transfere 2002 terra, visual estabilizado. Escrevi 5362, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1-0-1-2. E 2 aguardando pista livre, 5362. Bravo Luiz, autorizado a alinhar e manter pista 1-0-1-7. Série 2229 no solo aos 5-1, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9. Solo passador do 2229, lembrando que escutou. 2229, táxi Alfa, chamando da Juliette. Você. Táxi Alfa, caminhante da Juliette. Cinco, 1-4, bom dia, mantenha um campo de espera. Quilo Delta, confirma o pátio que se encontra. Trip 5362, autorizado pouso pistão 1-0, vento 060 graus, 039. Trip pouso 1-0, 5362. Autorizado, Sierra Bravo, Nicole Fox, nível de voo 110, nível de voo 110, via Whisky 1, subida Lotar. Curva esquerda, cabeceira da 35, corrigindo curva direita da 35. O código 5406, controle 119.35. 0 graus, 049. 1895.649. São 3517, decolado aos 53, chama o controle 119.35. 19:35, graças, senhorita. Bom fim de semana. Bom dia, torre 649, baixar travando visual. Obrigado, minha amiga. Está livre, ajuste 1-0-1-2. Guarando, está livre, 1-649. Ajustado, 1-0-1-2. Sete pontos de espera, se eu chamo 118.95 no ponto de espera. Medidor, sideral. Passaria 2229, após o sideral, ingresso Juliette, pote 3. Eu fui a pote sideral, o ingresso é pote para 3. Controle, confirme. Sim, amigo, é o 73517 na Arbor Elefa. Sobe 360-3517. 2, bom dia. Ainda não chegou o plano do sistema, agora está mais alguns instantes, ok? Afirmativo, estamos prontos. Bravo que Luiz, que decolado aí 5-4 e chama o controle 119.35. Juliette para o pátio 3. Gol 1-649, autorizado pouso pistão 1-0, vento 040 graus, 049. Livre pouso 1-0, gol 1-649. Sideral 9970, mantenha a espera. Interceptor 5514, após a passagem do Boeing da Gol, está autorizado a alinhar e manter pistola zero. Rápida cargo 6570, acabou de sair o plano, pronto para cópia. Afirmativo 6570. Autorizado o plano Salvador Recife, nível de voo é o 350, via Peruísque 58. Pucaracaju é subida, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira é o 90. Código transponder é o 5432, controle 119.35. Afirmativo, Altacargo 6570, autorizado 350, pela Upper Whisky 58, decola na Fuca, transição Caju. Decola da 1-0 com curva esquerda, acionado 5-4-3-2 e 119-35 ao controle. Kilo Delta autorizado, acionamento, chama o táxi. Está para estacionamento. Está pronto para puxar estacionamento, 6570. Officer 6570, eu informo que eu estou com um ATR da Trip ingressando nesse momento no pátio 3. Após a passagem do mesmo na sua casa, está autorizado o pushback. Afirmativo então, após a passagem da TR da Trip, está autorizado o pushback 6570. Rio 5973, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Recife, nível de voo 370, via Peruísque 58. Subida Pucaracaju, primeira curva esquerda, após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder é o 5174 e o controle 119.35. 0 Recife, Recife 58, você fala pista 10, curva na esquerda por Caracaju, você fala 24, transponder, final 35, controle, tá bom, se tiver. E o 5973, cotejamento correto, aguarde para pushback e acionamento. Bom dia, solo voo no 649. Voo no 649, bom dia, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 649. Salvo, Salvador, tá 3993, informação hotel, portão 03, autorização Galeão, nível 340, tá 3993. 3153, eu tenho pré-aprovado 360. Senhora guarda recoordenação ou aceito nível? Aceito, 360, tá 3993. 3153, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Pêsulo 10, SMAP, Lúbito, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota do plano, a subida será da El, Letra, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10, o código transponder é o 5423, controle 119.35. Autorizado pro 10, SMAP, Vou para a cena, Israel Beda Brice, Israel Notar, curva direita, e o nível é 360, 5423, 1935, na 3153. Correto, chama para o Chibet Chama, é tudo. Chama na 3153. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu para Irecê, confirma o pátio que se encontra. 514, sobe 190, sai da PUCA. Pode aprovar da presença, PUCA? Vojamos, 554. Quando jamos, 514. Bom dia, o Tama é X-Ray Delta. Uma aeronave será decolada 1-0 devido à performance, manterá um na cabeceira 35. 28357. 260-288, bom fim de semana. Praticamente. Na espera, tá ok, Mike X-Ray Delta? Tudo bem. Alfa Juliette Romeu, pronto cópia. Autorizado IRC, nível de voo 085, sai no corredor axé, curva direita, pista 17, restrito no meu peso até o farol da barra ou liberação do controle. O código transponder é o 5416, controle 119.35. Vou decolar pistola 0, vento 0, 6, 0, grau 0, 4 longe. Autorizado decolagem sideral de centro. Alfa Juliette Romeu, pressionamento táxi decolar, vai chamar a torre agora em 118.95. Solo Alfa Cargo 6570, para táxi, tem 2 horas de autonomia, 3 a bordo, alternando Natal. Táxi, Apache, Índia e Alfa, ponto de espera, Juventude 1895, ajuste no 0 e no 2. Estimativo, Apache, Índia e Alfa, no ponto de espera, 1895, ajustado no 0 e no 2. Muito obrigado, excelente nota. Rio 5973, puxa a estrela no Apache 3, chama para início, tá? Rio, puxa para cancelamento, chama aí, táxi, 5973. Federal 9970, decolado aos 02, chama controle 119.35. 935, Federal, obrigado. Salvador, Federal 9970, passa 2000. 9970, bom dia, sobe 340, sai da mão, de lance. Posso tirar a possibilidade de aprovar a flag? Ciente, subindo ao 340, obrigado. Alfa Juliette Romeu, autorizado táxi, ajuste 1012, reporte na Taxi Oscar. Salvador, muito bom dia, para cargo 670, ponto 0 da 10, está pronto. Se a cargo 6570, mantenha o voto de espera. Mantenha o voto de espera, 6570. Capatão do Vitor Kilo Delta, autorizado a decolar, pista 35, vento 060 graus, 049. Autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 2, livre LS. Tokyo Delta, decolado aos 04, controle 119, decimal 35. Ah, foi sim, contei pro Vila Data. Rio 5973, para o táxi com 3 a bordo, 3:40, alternando. Autorizado via Pátio, Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1012. Pátio, Índia, ponto de espera, chame torre 1095, ajuste 1012. Controle, Salvador, Vitor, restrito para 3 mil pés inicialmente, Vitor Kilo Delta. Somente 3 mil, Vitor Kilo Delta. Restrição de manter a proa até liberação do controle, vento calmo. Afirmativo, a linha e decola, 6570, mantendo a proa até liberação do controle. Solo, dá mais checks aí, Delta. Mike X-Ray Delta, autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. Ok, chamarão. Alfa Juliette, rumo autorizado a decolar, costuma 7, vento calmo. Bom dia, Rio 5973, próximo ao ponto da zona. 5973, bom dia, mantenha o ponto de espera. Controle o trip 5-5-4, quando possível pro de Aracaju? Que aguarde Aracaju 5-5-4. 5-5-4. Chame 6570, decolada 08, chame o controle 119, decimal 35. 109, 35, bom dia. 5973, autorizado a alinhar e manter costuma 0. Alinhar e manter 1-0, 5973. 5974. Controle, bom dia, essa carga 6570, vai cruzando 2.500, mandando a proa. Boa, 6570, voa jamo da presente. Voando jamo da presente, essa carga 6570. Vitor Kilo Delta, sobe para o 110. Para 110, Vitor Kilo Delta. Solo, tá 3, eu não tenho 3 para o pushback, esse treinamento está na posição 3. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, camarada, tá 3, eu não tenho 3. Bom dia, Juliette Romeu, corredora Xana, escuta a guarda de ascensão 085, assim que possível, estimado para pouso. E Matheus? Rio 9811 localizou. Rio 9811 chama a torre 118.95. Sideral 9970, Recife agora, 126 decimal 85, alterna 13365. Sideral 9970. O Alfa Juliette Romeu estima 1150, Través Lençóis 1110. Copiado, Alfa Juliette Romeu. Após mais 5 milhas, autorizado o voo direto e a sessão 08. Alfa Juliette Romeu. Controle, qual foi a frequência do, da torre? 118.95. Bom dia, Rio 9811. A sua escuta, aproximação final por embaixo, checar. Rio 9811, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 012. Que aguardando a Renove 89. No 4, chama Recife 26-85, alterna 133-625, 355 no 4. 2-85-35-55 no 4. Rio 5973, decolada 1-1, no controle 1-1-9-35. 935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Rio 5973, decolado 1600, sobe para 370. 5973, sai da Fuca, sobe 370. Fuca para 370, 5973. Solo, tá 3153 para o táxi POB 168, 3:30, Campinas, tá 3153. Táxi à direita, via Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 2. No 0 no 2, direita, Índia, tá 3153. Mike X-Ray Delta, tá autorizado até o ponto 62, informe término do reboque. Ok, grato, informará. Absa 6570, chama agora Recife 26-85, alterna 1-3-3-6-5, 6570. 1-2-6-8-5-3-3-6-5, bom dia. Bom dia. Rio 9811, no celular 13, direita 1-2-1-9. Passarei 2223, bom dia, pronto para qualquer conquista. Autorizado Salvador, conquista, nível de voo 180, a subida será Argo após Elefa, a primeira curva à direita após a decolagem, a sua rota Argo, Elefa, após a posição Obtute, após direto Vitória da Conquista, primeira curva à direita após a decolagem, código 5434. Controle 119-35. Vou falar da barra de alta de eletro avião. Avião, papá, avião, alta de eletro avião. Juliette Romeu, 085, atenção, voa direto. Alta, Juliette Romeu. Agora a torre 1895. 1895. Salvador, está 3153. Bom dia, pode esperar a próxima zona 10. Está 3153, bom dia, autorizado alinhado e decolar, pista 10, vento 060 graus, 04 nós. E decolar, está 3153, informa 0. confirmando o nível autorizado pela torre 310, é isso? No, do reboque na posição 06, obrigado, bom dia. Bom dia. Chama Recife 26, decimal 85. 265, sinal 73, bom dia. Bom dia. Então, 3153, decolado aos 18, chama o controle 119, decimal 35. 1935, tá 3153. Controle de Salvador é o TAM, 3153, cruza. Seguinte, espera. TAM 3153, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, voe direto Leda. 360, entendido, direto Leda, TAM 3153. Bom dia, com 759. Com 759, pronto para a Copa Guarulhos? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 380. A rota, autorizo Luno 6, pode confirmar a rota do plano. Dael, Leta, Bridge, é a subida com a primeira curva direita após a decolagem cabeceira 1-0. Código transponder é o 5441, controle 11935. 380, fez o Luno 6, Dael, Leta, Bridge, 10 é a pista, 5441, 193, é um 759. 119.35 é o controle. 119.35. Agora correto, chama para posicionamento. Chamada. Solo, Salvador. 5384, bom dia, autorização na pista. 5384, está autorizado o plano para Maceió, nível de voo 190, via Golf 677. O Caracaju é subida a curva esquerda após a decolagem cabeceira 10. Código 5442, controle 119, decimal 35. Autorizado 10, Golf 677, Cuca 3 Caracaju, com curva à esquerda, decolando a 10. 442, 3935. Correto, sobre o posicionamento. Trabalhando. Índia, Solo 649, posição 2. Autorização, porto seguro. Voo 649, autorizado, porto seguro, nível de voo 360, aerovia Peruíque 50, Videve após direto. A subida será da El, Leda após Leda, direto, porto seguro, primeira curva direita após a decolagem da terceira 10. 5451 é o código, 11935 é o controle. 360, autorizado conforme, porto seguro, Aperuístico 50, Bidev direto, da Euleda, com curva direita, 5451 transponda, 1935, controle de saída. Correto, chamou o posicionamento, 649. Camarão, 649. Goma 092, bom dia, voo direto Duna, desça para 3.000 pés, exíciona 013. Siga, Alfa de Leste Romeu. Alto e claro, Alfa de Leste Romeu. Certo, Goma 092. Charlie Eco, bom dia, voo direto Duna, desça para 4.000 pés, exíciona 013. Solicito pushback 01. Confirma, por gentileza. Confirma, bom. 1759, solicito pushback, posição 01. Sim, te aguardo, 759. Te aguardar. Alfa Táxi, passaria do 2223, está com 57, 5 horas e 50, alternado Salvador. Passaria 2223, táxi autorizado via Pátio e Índia, ponto de espera, Summit 1895, ajuste 1013. 13, ponto de espera 1995, obrigado, seu Vitor. Confirmando, ponto de espera 1895. Não, 1895 no ponto de espera. 1895. Certo, Goiânia 092, pode seguir Voiduna. Autorizado, chama para o táxi 759. Sim, me chama táxi. Cachoeiro 2223, bom dia, autorizado. A linha de decolar, pista 10, vento 060 graus, 049. Acionando a 225, bom dia, atualizada a chegada bom, se desça para 4.000 pés, hoje soma 013. Goma 092, desça para 2.000 pés, autorizado sinal e ele é suporte estabilizado. A 2.000 reportará, 092. Serra de Charlie Eco, redução para 2.009. 2.009, já, deixa eu ver. Da subida, primeira curva de esquerda, fazendo a colagem da feira 10. Código 5445, controle 119.35. Controle o CA que a Deaco necessita desviar um pouco à esquerda para evitar a formação, depois já retorna. Livre, Serra de Saleco. Grato. Matias, será dada toda a prioridade necessária para o 2-3-4 e foi o Maria, os órgãos competentes. Lança aérea 2223, decolado aos correção, aos 34, chame o controle 119.35. 1935, onde com o final de semana? Controle Salvador, passaria do 2223, decolou, se escuta. Passarei 2223, bom dia, contato Rabat, suba para o nível 180, sai da Arbor. 180 na Arbor, 2223. Táxi Gol 1759, nós estamos com 123 a bordo, 3 horas e 33 minutos de autonomia e alternamos o galeão. Táxi à direita,